Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos prestigiam, o disco do dia de hoje traz Camerata Brasilis e seu álbum de mesmo nome. Começamos com a faixa que abre o disco, Benjamin, Seja Bem-vindo, composição e arranjo de Pedro Paes. Sobre a Camerata Brasilis, escreve Roberto Inhatali. A Camerata Brasilis parece ter herdado traços comuns da extinta Camerata Carioca. Sim, aquela mesmo liderada por Radamés Inhatali e Joel Nascimento. Formada por cordas dedilhadas, percussão e piano. E também da Orquestra Diabos do Céu, liderada por Pixinguinha, formada por sopros com piano e percussão. Nada mais natural, considerando que tanto os músicos que compõem o grupo quanto os compositores e arranjadores têm forte admiração e envolvimento com a obra desses dois grandes mestres, Pixinguinha e Radamés Inhatali. Vamos ouvir Oxaguiã, composição e arranjo de Maurício Carrilho. O álbum tem a direção musical de Maurício Carrilho e Paulo Aragão, que também tem participação no disco. Camerata Brasilis são os músicos Maria Souto, flauta e flautim, Aline Gonçalves, flauta, Vitor Macedo, clarinete, Luiz Barcelos, bandolim, Marcos Tanuri, cavaquinho, Glauber Seixas, violão, João Gabriel Souto, violão de sete cordas, Pedro Auri, contrabaixo e tuba e Gabriel Leite, bateria. Ouça Cangalhada, de João Lira e Maurício Carrilho, no arranjo de João Gabriel Souto. Mestre Pixinguinha não poderia estar ausente do repertório desse disco. Ouça Minha Vez, composição do genial Pixinguinha, no arranjo de Maria Souto.